Eita, aí, vale. Opa, ali. A sócia é light. Isso lá que não. Sei não. A madame foi pro shopping center, vender carne e comprar gasolina. Gasolina, carne pra novela, carne barata, mas é carne fina. A cadela levou a madame para passear no Pina. Na praia que se vira lada, vira jogo, levantou sua saia. Ah, eu quero ver se a senhora de raça é a madame. Madame tem pedigree, tem cara de menina. Ela tem a cabeça preta, faz tudo que a novela ensina. Se a senhora de raça.